Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de segunda-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Começamos esta semana com uma proposta para os mais novos, chama-se O Senhor Gordo de Mau Humor, da autoria de François Xavier Neve e Isabelle Charlie. Edição é dos Livros Horizonte. A Livros Horizonte, fazendo jus ao seu papel didático e depois enriquecedor do imaginário, da cultura, da educação das crianças, dos meninos e das meninas, tem aqui uma proposta muito interessante, que é o mínimo que podemos dizer, e isto para aqueles que, para os pais educadores, que gostarão de educar ou ter pelo menos algumas atividades pedagógicas, lúdicas e educativas durante as férias. Este livro, como outros dos mesmos autores, ou pelo menos da ilustradora, são referenciados para meninos e meninas com mais de 4 anos de idade. De qualquer das formas, mesmo para adultos, é um exercício, nomeadamente depois o exercício fónico e a componente pictórica, que nos deslumbra completamente e ficamos um bocado ternurentos e macios e moles perante as diabruras do Senhor Gordo e depois as agruras que a menina e o seu cãozinho de estimação, o fiel companheiro, irão passar ao longo desta história. Mas o que temos? É uma história, um senhor gordo, o gordo aqui simboliza aquela sensação disforme, um mal-estar pessoal, uma autoestima completamente esfrangalhada, pelas ruas da amargura em pantanas, e este senhor gordo todos os dias acorda mal disposto, muito mal disposto e revoltado com o mundo. Tudo o que lhe aparece à frente é corrido a pontapé. A menina, o cão, que é o primeiro, porque aproveita a parede da casa do senhor gordo para fazer aquelas necessidades habituais, matinais, e é corrido a pontapé, um valente pontapé que ultrapassa a cerca da casa do senhor gordo. Depois a menina vem em seu socorro, toca-lhe a mesma má sorte. Perante o alarido e a confusão estabelecida, um polícia das proximidades também intervém e recebe o mesmo tratamento. Os bombeiros, em pânico para ajudar o polícia, a menina e o cão, também da mesma maneira. E o rei vive-se num reino com princesas e príncipes. Supõe-se que, de facto, a menina será essa princesa encantada que depois, no final da história, irá dar o beijo, qual como a Bela Adormecida e o Príncipe Sapo. Há aqui um exercício de simbologia muito bem conseguido por parte de Xavier Neve, mas de qualquer das formas, o rei no seu palácio manda as suas tropas para sossegar a agitação social, a agitação comunitária que se vive naquele reino muito pachorrento e sossegado. Tudo é corrido a pontapé. Depois de recomposto, o cão da menina, um cão fiel, atira-se ao sim senhor, à parte de trás, àquilo vulgarmente conhecido por traseiro do senhor gordo, e ele afinal é um fantasma, um balão cheio de ar que se esvazia. A menina conduída pega naquilo que resta, naquela massa sem qualquer tipo de sentido porque ficou apática e destroçada, enche-o de ar para ele adquirir, o senhor gordo, claro, as antigas proporções, aquelas que ele tinha e que deve ter, independentemente da estrutura, da maneira física, bela ou não bela, segundo os conceitos depois que serão trabalhados na escola e pelas famílias, fundamentalmente, daquilo que é a norma. Cada um tem direito a ser como é. E é depois, no tal enchimento, com o beijo que sabe a mel, segundo o senhor gordo em relação à menina, ficam apaixonados. Mais não diremos sobre esta história belíssima. Uma ótima companhia de férias para as famílias e não só, para aqueles que querem um exercício que serve até para as futuras ideias de trabalho. Mais uma vez ressaltamos aqui o extraordinário trabalho, diga-se também em termos pedagógicos e até para trabalhar na escola, que François Xavier Neve, ele é linguista, faz aqui o seu primeiro trabalho literário, mas é o lado fónico, aquilo que normalmente se chama trava-línguas, que convém trabalhar e ele sabe do que fala, ou pelo menos daquilo que é o seu trabalho cotidiano. Mais uma vez uma nota para as ilustrações de Isabelle Charlie, um extraordinário trabalho pictórico, colorido, que neste ano, pensamos nós, dificilmente encontrará paralelo naquilo que foi editado em Portugal. Mais uma belíssima obra para o público infantil, que trazemos para a Leitura em Dia, da autoria de François Xavier Neve, o autor do texto, ilustrações a cargo de Isabelle Charlie,

Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Solidão que Nada. É o maquinista de trem que nunca se atrasa, exceto hoje. E a mulher, a Úrsula, não gostou. Durval, onde você se meteu, homem? Você nunca se atrasa. Doutor Peixoto me chamou na sala dele. E aí, ele vai te dar um aumento? Vai, mas vai ser aumento de carga. Aumento de carga? O trem vai carregar mais coisa a partir de amanhã. Você tá mais pra burro de carga que pra maquinista, viu? Eu, hein, Úrsula? Resolveu ficar me ofendendo agora, é? Todos os seus colegas estão ganhando mais do que você, Durval. Mas é que eles trabalham mais. Mais do que você? Eu sou o que menos trabalha na empresa. Você trabalha quase 12 horas por dia. E tem gente que trabalha mais de 13 lá. Mas em compensação eles têm companhia no trem. Como assim? Todos os maquinistas têm auxiliar pra ajudar na viagem. Mas por que você não tem? Porque eu não quero. E não quer por quê? Porque eu prefiro trabalhar sozinho. Assim eu posso pensar na vida, contemplar a paisagem. Então você passa 12 horas pensando na vida? Às vezes mais, às vezes menos. Credo, Durval. Nunca vi alguém gostar tanto de ficar sozinho. Pois eu gosto. Você às vezes é tão calado que eu fico me perguntando se eu casei mesmo ou você é apenas uma imaginação da minha cabeça. Durval, responde! Era pra responder? Poderia, né? É que eu tava pensando na vida. E no aumento de salário que é bom, você não pensa. Mas eu já disse, Úrsula, que o doutor Peixoto não vai me dar aumento. Mas ele tem que dar, pelo menos, um auxílio solidão. Auxílio solidão? Que é isso? É um dinheiro a mais quando o maquinista viaja sozinho, sem o auxiliar. Acho difícil o doutor Peixoto dar esse dinheiro, viu? Pois é perfeitamente legal. Vai lá e pede pra ele. Solidão, que poeira leve. Assim, o Durval foi até o chefe, o doutor Peixoto. Auxílio solidão? Pois é, doutor Peixoto. Fiquei sabendo que eu tenho direito a isso. Mas sabe o que, rapaz? É que você me pegou desprevenido. Acho que não tem esse dinheiro pra te pagar, não. Mas é que... Já sei como resolver o seu problema. Sabe? Edivânia, vem cá um instantinho. Oiê! Durval, essa é a Edivânia, o seu auxílio solidão. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Solidão que Nada. Se eu não te ver mais do meu lado. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. Vasto como é da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. A paz é o remédio que mais mal escura em todo o mundo. No Canal 1 procuramos que diariamente e durante 30 minutos se dedique ao cultivo desta mesma paz para que a possa ir colhendo ao longo do dia. Hora da Misericórdia, um programa de cariz religioso apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, que durante 30 minutos deixa uma palavra amiga, de conforto e ainda mensagens e orações pedidas pelos ouvintes. Participe e escute Hora da Misericórdia, de segunda a domingo, entre as 10 e as 10 e meia da manhã, no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Nasci para ser ignorante, mas os parentes têm com que vós chorarei, meu triste fado. Água louca da ribeira, cavalgada, porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Naldo voltou a agitar o público de São Paulo. O cantor se apresentou no Clube A São Paulo, casa noturna da Zona Sul da capital paulista. Usando uma camiseta regata com a bandeira dos Estados Unidos e exibindo suas tatuagens, o funkeiro subiu ao palco para mostrar seus grandes hits dançantes e levantou o público presente. E uma das fãs do cantor só teve motivos para comemorar. É que Naldo entregou flores para a garota e levou com ele para o palco, protagonizando uma dança pra lá de sensual para a alegria dos fãs. Taí Layala conseguiu uma folga nas gravações de Sangue Bom, trama das 7 da Globo em que vive a patricinha Camilinha, e correu para aproveitar a praia, exibindo um corpinho com tudo em cima a bordo de um biquíni bem pequeno. Thalia retocou o bronzeado e logo ganhou a companhia do maridão, Paulinho Vilhena, que assim que chegou deu um beijo carinhoso na mulher. Os dois relaxaram e namoraram muito enquanto estavam deitados na canga nas areias da Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vestido com uma camisa de força, Rafinha Bastos entrou no palco do Agora é Tarde. O apresentador e humorista foi entrevistado por Danilo Gentili e falou sobre o turbilhão de acontecimentos em sua carreira nos últimos anos. O ex-apresentador do CQC voltou à tela da Band para fazer participações especiais no programa A Liga, do qual fez parte nas primeiras temporadas. Sobre a saída da emissora em função de uma piada envolvendo a cantora Vanessa, à época grávida, Rafinha falou: "Faz 2 anos, falar desse bebê saiu caro pra mim. Mas eu acho que está mudando, você não acha? Eu vejo algumas piadas aqui no seu programa que, se fosse há 2 anos, a casa iria cair", analisou Rafinha Bastos. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama, mundo da fama. E atrizes, Valverde fez uma coisa bem diferente estes dias. Logo cedo, a atriz saiu para um passeio de helicóptero e postou uma foto do momento em sua página no Instagram. Toda paramentada de óculos de sol e fone de ouvido, Isis fez pose para a foto e mandou beijo. A atriz estava acompanhada pelo namorado Tom Rezende, que estava todo concentrado. No mundo da fama, com Sabrina Sato e João Vicente de Castro, qualquer viagem é sinônimo de diversão. O casal não se preocupou com o perigo e tirou onda às margens da rodovia. O destino era Penápolis, cidade natal de Sabrina, que fica no noroeste de São Paulo. A dupla provavelmente deu uma parada para descansar. João Vicente pegou a amada no colo em frente a uma placa de orientação de destino. Meu amor, escreveu Sabrina na legenda da foto publicada em seu perfil no Instagram. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em Clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. Bom dia com o Canal 2 e a música sertaneja. De segunda a sexta, às 7 da manhã, Michel Ferracini apresenta-lhe durante 1 hora o melhor da música sertaneja, tudo para que acorde mais bem disposto e com energia para enfrentar mais um dia de trabalho. Junte-se a nós na Central do Sertanejo, com Michel Ferracini, de segunda a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, aqui no Canal 2 da Antena Web. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a ouvir grandes sons durante horas sem blá blá blá pelo meio? Então fica atento a Electric Nights, o teu programa de dance music 7 dias por semana. Electric Nights, da meia-noite às 2 da manhã, na Antena Best. Alinhas? De segunda a sexta, às 14 horas, aqui na Antena Best, você curte o Explosão Jovem com Luiz Fernando. O melhor da música, informação e entretenimento na sua tarde. Aqui na Rádio Antena Web, canal Antena Best. Antena Best, muito mais música na sua vida. Horóscopo do dia. Áries, Touro, Gêmeos. Áries, de 20 de março a 20 de abril. Ana Maria Braga é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, o período não será dos mais tranquilos para você, devido a alguns problemas que deverão surgir no lar e no ambiente profissional. Mas nem por isso você deve se deixar envolver por emoções negativas. Acredite, você tem condições de superar esses obstáculos numa boa. Sua cor é marrom e o seu número de sorte é o 30. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Mariana Ximenes é também do seu signo de Touro. Hoje você poderá se sentir aborrecida com a rotina do trabalho. Mas mesmo que seu emprego não esteja correspondendo às suas expectativas, não desanime. O reconhecimento que tanto deseja tem grandes chances de se concretizar em breve. Tenha paciência, porque o sucesso está a caminho. E com o amor está tudo bem. Sua cor para hoje é cinza e o 5 é o seu número de sorte. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. José de Abreu é também do seu signo de Gêmeos. Geminiano, geminiana, fiquem alerta. Olha, cultivar o alto astral e a paciência será o jeito mais acertado de você enfrentar seus problemas no trabalho. Por isso, não deixe o mau humor e a raiva tomar conta do seu coração. Se não agir assim, você estará se envenenando e impedindo que coisas positivas lhe aconteçam. Sua cor é azul e o 8 é o seu número de sorte. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Câncer, leão, virgem. Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Bruno do trio KLB é também do seu signo de câncer. Antes de ir à luta para concretizar seus projetos, que tal fazer um balanço na sua vida e descartar as influências negativas que te rodeiam? Esse poderá ser o primeiro passo para o sucesso. Fazendo isso, é só confiar em você, nos amigos, na pessoa querida e na sorte. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 19. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. Caetano Veloso é também do seu signo de Leão. Esteja alerta para possíveis mal-entendidos com as pessoas à sua volta, principalmente com sua cara metade. Seja cauteloso no que disser e não permita que outros distorçam suas palavras. A prudência é também fundamental na hora de fechar negócios e assinar contratos. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é 8. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Rodrigo Prado é também do seu signo de Virgem. Virginiano, virginiana, fique bastante atento. Olha, uma aventura amorosa na qual você se envolveu poderá se transformar em um relacionamento sério. Agora, quanto ao trabalho, não se preocupe, porque as vibrações de Marte associadas ao dinamismo vão lhe ajudar a realizar os seus projetos. Sua cor é verde água e o seu número de sorte é o 5. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Libra, escorpião, sagitário. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Zé Elias é também do signo de Libra. A agitação do dia a dia poderá deixá-lo super estressado. Olha, para evitar isso, procure relaxar ao máximo nos minutos de folga. No trabalho, existe grande chance de você obter uma promoção. A fim de conquistar a pessoa dos seus sonhos, aposte na sua sensualidade. Sua cor é ouro e o seu número de sorte é o 27. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Elisângela é também do signo de Escorpião. Se deseja crescer profissionalmente, invista em novos conhecimentos por meio de leituras e cursos. Este é o conselho dos astros. E na vida 2, deixe o medo de lado e fale abertamente sobre os seus sentimentos. Agindo assim, terá momentos inesquecíveis ao lado do seu amor. Sua cor é amarela e o seu número de sorte é o 9. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Aline Rouge é também do signo de Sagitário. Abra os olhos, sabe por quê? Porque despesas inesperadas poderão comprometer o seu orçamento. Por isso, seja cautelosa e use o bom senso ao lidar com dinheiro. Mas não se aflija, porque essa situação é temporária. Em breve, sua vida financeira e amorosa vai entrar nos eixos. Sua cor é creme e o seu número de sorte é o 50. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Capricórnio, aquário, peixes. Capricórnio, de 22 de dezembro a 21 de janeiro. Tatiana Issa é também do seu signo de Capricórnio. Graças ao seu brilho, você terá condições de atrair uma pessoa super especial com quem vai viver uma aventura maravilhosa. Mas não exija que ela assuma um compromisso sério com você. Caso contrário, esse clima de magia será quebrado. E no trabalho você não precisa se preocupar. Está tudo bem. Sua cor é marrom e o 2 é o seu número de sorte. Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Zeca Pagodinho é também do seu signo de Aquário. A fase está para lá de boa para mudanças radicais no rumo de sua vida. Por isso, arme-se de coragem para romper com pessoas e situações que não contribuem para a sua felicidade. E na vida 2, use todo o seu charme para conquistar por definitivo o coração de quem ama. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 15. Peixes, de 19 de fevereiro a 19 de março. Edson Celular é também do signo de peixes. Pisciano, pisciana, fique atento. Olha, sua vida financeira passará por uma fase delicada devido a alguns gastos extras. Por esse motivo, seja econômico e só faça investimentos sob a orientação de um especialista. Evite assinar contratos, pois o momento só está ótimo para o amor. Sua cor é laranja e o seu número de sorte é o 7. Horóscopo do dia. Música é o mote da sua rádio, por isso Carlos Bonaparte traz-lhe o Top 30 Antena Web, um programa com a contagem oficial do Canal 1, Canal 2 e Antena Best. Se quiser participar no programa, basta enviar um e-mail com o assunto voto e dizer-nos o nome da música e o artista até às 23h59 de quinta-feira. Deixe-se levar pelo ritmo com o Top 30 Antena Web, às sextas-feiras, às 9h15 da noite, no Canal 1. Há mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Ainda à procura? Na Antena Web cabem todas as emissoras do mundo. World Wide Radio. Semanalmente trazemos uma estação de rádio diferente a emitir em FM, AM ou então na internet. São formas e estilos diferentes de fazer rádio, mas todos têm um ponto em comum. Isso mesmo, rádio. World Wide Radio. Às segundas-feiras, às 23 horas, no Canal 1. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui, no Canal 1. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Querido irmão, querida irmã, caro ouvinte, mais uma vez estamos no nosso momento de fé. E hoje vamos contemplar e meditar Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 21, que diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que tudo o que nele crê não perece, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não crê não é condenado, mas quem não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Portanto, a palavra de Deus se torna bem claro para nós, querido irmão, querida irmã, que Jesus vem a este mundo por cada um de nós. Jesus vem para nos dar a vida. Jesus é a luz que vem para iluminar as nossas trevas. A palavra diz: Jesus não condena o mundo, não vem para condenar o mundo. Jesus não quer nos condenar, mesmo que o julgamento é não aceitar o Filho de Deus. Por isso que nós somos convidados a cada dia a repensar e pensar na nossa vida, sabendo que Jesus é importante para nós, é Ele que deve ser a luz dos nossos passos. E por que que não aceitaram a Jesus? Por que que preferiram o mundo? A palavra também nos dá uma resposta clara: porque suas obras eram más. Aquele que vive com Cristo vive na luz, busca viver, fazer as coisas boas. Mas aquele que não vive na luz tem medo da luz, tem medo de Jesus e quer se afastar de Jesus. Então hoje é o momento de nós nos repensemos na nossa vida, repensemos nas nossas opções. Olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Quem crê já é salvo, quem não crê é condenado. Então é preciso cada dia viver, fazer atitudes que demonstram que nós cremos em Jesus, que nós cremos na luz, que nós adotamos a vivermos pelo caminho do bem. Nós sabemos hoje, caro ouvinte, que o mundo traz tantas realidades para nós. E muitas vezes, entre as realidades que o mundo traz, existe o mal. Temos que pedir ao Senhor sempre o discernimento, a graça de nos podermos discernir entre o bem e o mal, sabendo que o mal deve ser evitado e o bem nós devemos buscar fazer. Quem é o bem, a não ser Jesus? Quem vai nos ajudar a nos vencermos, a não ser Jesus? Portanto, que ouvindo essas palavras, você que já crê em Jesus, peça ao Senhor cada vez mais a força de crer nele. Você que ainda não crê em Jesus, faz essa experiência de Jesus, para que ele se manifesta a ele, a ti, e assim você possa também passar a crer. Porque aquele que acredita e busca viver segundo os preceitos do Senhor, este será salvo. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin.